Esse dia aqui, nas imediações aqui, mudenses, foi um prazer estar aqui mais esse dia. A discussão foi muito boa, o dia foi muito gostoso. Esperamos, o encontro ainda não acabou, né, mas estou falando aqui porque esperamos que encontros como esse se repitam, que os laços, sim, a Vaza vai chamar, sem dúvida. Aliás, ó, já fica aqui o recado que na semana de 9 a 13 de setembro será a semana Osama Bin Reg, a ser realizada em São Paulo. É uma semana aí de reflexão, uma semana de muito debate, muito conteúdo político, uma semana de muita luta, muita resistência, que a gente realiza ali a Rádio Vaz junto com vários parceiros. Faz uma semana de atividades, de oficinas, debates, atos, enfim, manifestações, seguida de uma festa na sexta-feira, né, para celebrar tudo isso. São 10, esse ano, 11 anos, Osama Bin Reg, 11 anos, né, já está chegando a adolescência aí o Osama, e os primeiros penteiros do Osama nascendo aí. Salve Osama, 13 de setembro, a festa, sexta-feira 13, hein? Esperamos o comparecimento de todos, não só para a festa, mas principalmente para os debates que vamos divulgar em breve. É isso aí, mano, satisfação, valeu, fui, falou! Aê, grande galera da Várzea, muito legal mesmo que a galera veio aí. Salve, salve Várzea, que me aturou quando eu fui lá bêbado, velho. Fiquei falando no microfone da festa. Juvenal. Rádio Muda. Alô. Na parada. Vale Karnak, Fernando Rosso. Nós amamos o Karnak. Ana e Luiz. Sol che. Ganso Zumbigo também veio. Bezinha na ponta do pé. Meu nome é Dundu. Tarcísio, teu balde, cuidado. Thank you. Aí rolando encontro de rádios, vários programadores de vários lugares, vários contextos diferentes, bem legal. E a música que não sai da cabeça é essa. Zaba. Tem que acontecer alguma coisa, neném.

Respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais minha risada. Escrevo assim minhas palavras na voz de uma mulher sagrada. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada. Dona de divinas tetas, derrama um leite bom na minha cara e o leite mal na cara. Hey, what's up? From Site Piranha. Yep, and the Piranha got it. Yeah? Where is this hooligan you want? We British will tear up on the street. We tear them from you, though. No, I don't see you living in Germany. The Yankees should be fighting for you. Oh, off. Now our curtain's heavy, no. Telefonei, falei com você, está passando. karatê. Sete karatê. Três, dois, um. Ó minha maconha, minha torcida. O homem é um assopro e quer ver o barro. O homem é o rádio e o rádio é o homem. E o cabeça do homem é a antena do rádio. Arlindo Amadeu escreveu essa porra. Minha vagabunda, ó minha vida, minha mambunga, ó minha ladeira. Ó minha menina, minha querida, minha valeira. Ó minha torcida, minha farinha, minha cadeira. Beleza, minha capoeira. A minha maconha, minha torcida, minha querida, minha galera. Minha bambembe, minha cachoeira. A minha maconha, minha torcida, minha querida, minha galera. Minha menina, minha flamenga. A minha maconha, minha torcida, minha querida, minha galera. Minha cadeia, minha galera. A minha maconha, minha torcida, minha querida, minha galera. Ó minha maconha, minha torcida, minha querida, minha galera. Go away from my window, leave at your own chosen speed. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. You say you're looking for someone who's never weak but always strong, to protect you and defend you, whether you are right or wrong. Someone to open each and every door, but it ain't me, babe. No, no, no, it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. Go lightly from the ledge, babe. Go lightly on the ground. I'm not the one you want, babe. I will only let you down. You say you're looking for someone who promised never to part, someone to close his eyes for you, someone to close his heart. So someone who will die for you and more, but it ain't me, babe. No, no, no, it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. Go melt back in the night. Everything inside is made of stone. There's nothing in here moving, and anyway I'm not alone. You say you're looking for someone who pick you up each time you fall, to gather flowers constantly, and to come each time you call. A lover for your life and nothing more, but it ain't me, babe. No, no, no, it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. With love and your palette, aí, galera. É isso aí, galera, Rádio Muda. Estamos com os encontros das rádios livres aqui. Amanhã continua, hein? Apareçam aí. E... é isso aí, agora o Caio pôs um som. Que som que você pôs? Pink Floyd, Have a Cigar. Oh, decision, a clinic of precision, jumping from the windows filled with indecision. I get good advice from the advertising world. Treat me nice, party girl. Don't catch lies where there isn't any. So freeze, man, freeze. It's the pause that refreshes and the corridors of power. When top men need a top up long before the happy hour. Your snakeskin suit and your alligator boot. You don't need a long legs, you can take it to the bed. I get my advice from the advertising world. Treat me nice as the body girl. Go get live where there isn't any. So free, yeah, free. Coca-Cola advertising and cocaine. Strolling down the Broadway in the rain. Neon lights are crazy. I read it in the paper, they're crazy. Yes, it's your life. Maybe so, in the White House. I know, all over Berlin. They do it for years, and in Manhattan. Coming through the door is a slum nose 44. The barrel can't snort, it can spatter on the floor. Your eyeballs feel like pinballs, and your tongue feels like a fish. You're leaping from the window saying, don't give me none of this. Cooked life, advertising world. Oh, treat me nice as the party girl. Cooked life, where there isn't any. So freeze, man, freeze. Hit the deck. I am an anti-cop. Música.